firmeza, atividade na laje, destreza na firme é o que age, essa é a verdade. Simplicidade, isso não muda na comunidade. Sagacidade pra defender a quebrada de quem invade. Lembranças de amigos que morreram, os covardes que mataram também morreram, e os outros correram. História pra contar o que não falta, realidade é o que o poeta ressalta. Nessa pauta ainda tem aquela pelada da tarde, pela manhã as famílias partilham o pão pela metade. Essa é a vila, são anos de vivência, haja paciência pra não agir com eloquência. Que tem coisa que nos servem e outras que não servem. Clássico é o simples, o maço surgiu na disputa do Ingeleven. Tem os que se divertem, tem os que se matam. Conheço os que se abraçam, conheço os que se maltratam. Várias favelas eu conheci e muitas delas eu vivi, e nelas muitas coisas eu aprendi. Eu represento todas elas neste palco, 100% humildade, rapaziada. Morro Alto, Noroeste, São José, é só mano de fé. Só cai quem não tem moral pra ficar de pé. Não me preocupo com o que o fulano falou. Eu sou um rapaz comum da cidade de Belo. Esse é o som da vida, esse é o som da vila. Onde eu cresci, eu aprendi, eu assisti, eu vivi. Não me preocupo com o que o fulano falou. Eu sou um rapaz comum da cidade de Belo. Esse é o som da vida, esse é o som da vila. Onde eu cresci, eu aprendi, eu assisti, eu vivi. Não me preocupo com o que o fulano falou. Eu sou um rapaz comum da cidade de Belo. Eu preservo as amizades importantes, como pôde perceber, são as mesmas de antes. Respeita pra quem tem, quem não tem não vive muito tempo. A vida é curta, então curta seu momento. Clássico na sexta é o duelo de MCs. Pra ele existir, a minha parte eu fiz. Humildade é o que diz, eu curto o som de raiz. Faz crescer que a minha vida já teve por um triz. Não tem ator e nem atriz nessa situação. É só leão na batalha de improvisação. Isso é fenomenal, essa é a capital. Então levanta o seu astral, senão você vai passar mal de geração a geração. O rap incendeia, eu sou do tipo que nasceu com rap na veia. Simpson sem rap é igual o Nike sem running. Eu sou da época do bitch, better have my money. Fale o que quiser, até duvide do talento. A raiz e a origem eu sei que eu represento.